Você pode dizer comigo: o louvor liberta. O louvor é uma arma de guerra. Irmão, você pode não ter muito hábito de cantar. Pode ser que você seja uma pessoa assim, que reconhece que é desafinado, que não tem muita aptidão para música. Você está balançando a cabeça? É para isso, Beto? Mas eu quero te lembrar uma coisa que a Bíblia nos ensina. O louvor é arma de guerra. É certo que o louvor não é só música. Existem muitas formas de expressão de louvor. Mas a música tem uma função específica no mundo espiritual. Por que que você acha que o mundo inteiro se move por música? Até a guerra tem música. Até o exército tem uma banda. Até o exército lá na guerra leva os tambores, os clarins, leva música. O supermercado tem música. O aeroporto tem música. Você vai a Porto Seguro, lá tem música o dia inteiro, em tudo quanto é lugar. Você está na praia e podia ficar tudo em silêncio, que estava maravilhoso, em silêncio. Não precisa de música, pelo contrário, na praia precisa de silêncio para o descanso, mas o homem, o dono da barraca, ele contrata, ele paga, tem mais despesa para colocar lá um sujeito cantando uma música, o restaurante. Ah, mas é porque é gostoso. Antes de você achar que é gostoso, você tem que saber que é porque existe uma questão espiritual. A pessoa está cantarolando. Quando Deus nos criou, Ele nos criou de tal forma, isso envolve até a natureza, que a música interage com a nossa alma, com a nossa mente, com os nossos neurônios, com a nossa pele, com tudo em nós. E o pouco que nós podemos estudar da música, nós vamos descobrindo na Bíblia que Deus fez tudo isso e infinitamente mais com a música para que ela fosse um veículo de ministração que passa por nós e nos estremece. Você pode pôr a mão no seu peito na hora que você fala, e mais ainda na hora que você canta, o seu corpo vibra, e há uma ressonância, há um movimento do corpo vibrando que move as moléculas de ar ao seu redor e que conduzem, que levam uma ministração. Primeiro, para Deus. Segundo, que flui e volta para nós nas ministrações de Deus. Por isso que a Bíblia ensina que o louvor é uma arma de guerra. Por isso que eu sempre quero compartilhar com você aqui: cante louvores. Experimente separar momentos específicos para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor com música, porque existem outras formas de você louvar e adorar ao Senhor. Não é só com música, mas com a música, por essa questão específica, que Deus criou a música. Eu fui embarcar com a Dani no aeroporto e o avião estava longe, e eu não sei se é porque nós estávamos com alguma criança. Eu lembro que a moça nos chamou e nos colocou numa van. E na van tinha o motorista e um funcionário da companhia aérea. E eu fiquei olhando que a música estava ligada e o funcionário estava dizendo para o motorista o quanto ele tinha se esforçado para ir no show e comprar o CD. E eu fiquei ali pensando: quanto deve ganhar esse funcionário? Um carregador, uma pessoa de uma posição simples, quanto deve ser o salário dele? Quais devem ser as necessidades diárias dele? Quais devem ser as necessidades de investimento da vida dele? Por que que em meio a tudo isso, que a gente não tem nem como precisar, por que que em meio a tudo isso, ele se esforça e gasta um dinheiro para ir no show? E não é barato. E ainda comprar o CD. E ainda ficar o tempo todo ouvindo, gostando de ouvir. Ele não sabe. Nós muitas vezes não sabemos, mas é porque nós estamos como parte ativa de um processo onde uma ministração está passando por nós, está subindo nas regiões celestes, e nós não temos noção de quantas ministrações, seja lá num show abertamente maligno, com letras malignas, ou às vezes a letra, então, até em inglês, que o sujeito não sabe o que está dizendo, mas está dizendo um mundo de malignidades, seja uma coisa assim tão simples, tão assim, quase que só de relax, lá no show do sertanejo, que é uma coisa engraçada, do meu amor que se foi, e agora eu fiquei com a dor de cotovelo. A pessoa não sabe, que está debaixo de uma ministração espiritual contínua. Mas, irmão, se você se aprofunda ou não nesse conhecimento, se você, muito além de conhecer intelectualmente alguma coisa disso, começar a experimentar o que é cantar para Deus, você vai ver tudo isso que acontece num mega show de pessoas que não nem faz sentido serem tão famosas, tão ricas, tão poderosas na mobilização de pessoas, no agito, você vai descobrir que a música te afeta. E vindo de Deus, para Deus, com a letra de Deus, com a mensagem de Deus, com a melodia de Deus, ela mexe no nosso ser. A ponto de Paulo dizer: vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Sim, nós queremos. Então, cantem entre vocês salmos, hinos e cânticos espirituais. Não precisa de outro versículo para nós entendermos que quando nós cantamos, existe um movimento espiritual. Por isso, aquele rapazinho investe o dinheiro que tem ou que não tem para ir ao show, para cantar a música, para ter o CD. Porque quando eu e você cantamos, existe um movimento espiritual real, mesmo que você não saiba, mesmo que você não acredite, a ponto de Deus, que estabeleceu isso, dizer: eu estabeleci, e um dos propósitos é que, enquanto você canta, o meu espírito flui. Você crê nisso, irmão? Então eu quero convidar você a passar um mês cantando mais do que tudo que você já cantou. Nós temos implantado e regado e cuidado um ministério aqui. Foi trazido pela pastora Ângela Valadão. Quem é responsável aqui por esse ministério é a irmã Marta Guzmão e Giovana. Elas não puderam estar aqui hoje. Mas, irmão, nós estamos a cada mês cuidando de uma torre de adoração. De tal forma que durante 24 horas por dia, toda semana, haja alguém no altar de Deus cantando louvores. Pode ser que você, como o Beto afirmou aqui, não tenha lá muita afinidade com música, mas Deus nos permitiu ter CDs ou MP3, que você pode colocar lá uma série de louvores ao Senhor e passar uma hora ali na presença do Senhor, deixando que aquilo mexa com você, sem medo, sem temor das emoções, do que Deus vai fazendo, e começar a dizer ao Senhor com música quem Ele é, como Ele é, e se encher do Espírito Santo. Quero convidar você que nunca participou a fazer uma experiência. Os irmãos vão estar lá atrás, o Marconi vai estar lá, tem um nome para você anotar e tem um painel ali na placa azul onde você vai escolher um horário. Escolha um horário, 3 da manhã, 5 da tarde, 12:00, e aonde você estiver, você põe o relógio para despertar e você separa esse tempo, vai para uma sala, vai para a praça, vai para algum lugar, para a montanha, ou quem sabe no banheiro, não importa aonde você vai, e fica ali vigilante em uma hora de adoração. E começa a falar com Jesus. Você vai experimentar Ele vindo, o Espírito Santo se manifestando, tocando, curando, te dando vitórias, te dando direcionamentos, que você vai querer mais de uma hora, que você vai querer mais de uma vez. E eu convido você a ter essa experiência. Por isso, feche os seus olhos. Senhor, algo tão simples, que talvez por toda a minha vida eu esteja privado disso. Meu entendimento de música é uma coisa assim, uma profissão de alguém que não é a minha, uma arte ou um divertimento que eu não me interesso. Mas, Senhor, eu quero experimentar, pelo Teu Espírito Santo, entrar na Tua presença e começar a louvar e adorar e ser afetado, eu mesmo ser afetado por um momento de adoração profundo na Tua presença. Senhor, toca-nos, Senhor. Desperta-nos. Quantas coisas na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, serão tocados pelo Senhor em meio ao louvor e adoração com música. Por isso, Senhor, olha para nós neste lugar. Contempla-nos aqui e toca-nos, Senhor. Senhor, eu não estou pedindo ao Senhor que a gente tenha a torre de adoração, aquela lista ali completinha. Não é isso que nós estamos buscando, Senhor. Que a nossa igreja tenha 24 horas de adoração. Que nós tenhamos uma torre onde todo mundo canta ali louvores e está funcionando tudo bem. Que não, Senhor, nós queremos muito mais do que isso. Nós estamos pedindo que o Senhor nos leve a experiências profundas na Tua presença em adoração. Queremos entrar na Tua presença com ações de graça, nos Teus átrios com hinos de louvor, entrar na intimidade com o Senhor, e certamente o Senhor vai trazer respostas que estamos buscando de outras maneiras há tanto tempo. O Senhor vai nos trazer intimidade contigo, por isso nós te pedimos, opera isso em cada um de nós. Você pode orar ao Senhor e quem sabe fazer um pacto com o Senhor. Senhor, eu quero experimentar, eu quero me aliançar com o Senhor. Não é na minha força, eu não dou conta, mas o Teu Espírito vai me fortalecer. Eu quero assumir um compromisso de uma vez, quem sabe 2 vezes na semana, parar um horário e adorar ao Senhor. A luz vem de Ti, Jesus. É o Espírito Santo quem nos convence, quem nos ensina. Por isso eu apresento ao Senhor este momento, Pai. Esta torre de adoração. Eu apresento ao Senhor essa disposição no coração de cada irmão que ora ao Senhor e que se coloca assim no Teu altar. Leva-nos, desperta-nos, põe nos nossos lábios um cântico novo. E, Senhor, conduza-nos nestas experiências maravilhosas de louvor e adoração a Ti. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém, Senhor Deus. Amém. Todo sábado, às 10 da manhã, nós subimos para uma casa dedicada lá no alto da montanha, ali no bairro Taquaril. Quem conhece ali o Country Club, o Minas Tennis Country Club, é naquela região ali, tem um bairro muito bonito ali, tem umas casas muito bonitas, e lá no alto da montanha, a última casa foi comprada por um irmão para isso, e é dedicada a isso. Todo sábado, 10 da manhã, nós subimos a montanha e passamos um tempo adorando ao Senhor lá. E você é convidado a separar, quem sabe, um sábado no mês. Não dá para você, não, não dá para mim, é longe, ou eu tenho atividades, eu tenho... Mas, irmão, se você quiser, pelo menos um sábado no mês você vai lá. Não, eu só posso um sábado a cada 6 meses. Então vá, irmão. Mas gaste esse tempo na presença do Senhor, adorando ao Senhor. E quando você sair por aqui, no final do culto, passe ali, anote o seu nome em um dos horários. Ninguém vai te cobrar se você está fazendo, ninguém vai monitorar se você está lá uma hora. É algo seu com o Senhor. Senhor, esse é o meu horário com o Senhor, de adoração. Eu é que vou desfrutar disso, eu é que vou receber essas bênçãos, e eu faço esse compromisso com o Senhor. E você, no final do culto, põe o seu nome lá, e nós vamos passar o restante desse mês e o mês de março adorando ao Senhor nesta torre de adoração. Amém, meus irmãos? Abra comigo a sua Bíblia. 1 João, primeira carta do apóstolo João, primeiro capítulo, o versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga comigo: perdoar. Uma das ações da fidelidade de Deus é no perdão. O Senhor Jesus vem e diz assim: se alguém vier a você e pecar contra ti 70 vezes 7, você deve perdoar. O que que é perdoar na nossa vida em família, irmão? O que que é perdoar na nossa caminhada diária nesta terra? Qual a importância do perdão, desse assunto, desse tema, desta palavra, deste ato na nossa vida? Por que é que Deus deu tanto valor a ponto de dizer assim: a fidelidade do Senhor, a justiça do Senhor nos garante que Ele vai nos perdoar? O que é que nós fazemos? O que é que nós fizemos? O que é que nós estamos sujeitos a fazer que Deus de antemão disse assim: está perdoado? Você pode ver que uma das formas mais imediatas de Satanás se ir andar com alguém é com um dedo sujo e pesado dizendo: você é culpado. Você é culpado. É culpa sua. Foi por sua causa. O diabo é o acusador. E vem Jesus e diz assim: comigo não. Você pode ter certeza que a minha fidelidade envolve entre infinitas coisas perdoar. O Senhor é fiel e justo para perdoar. Perdoar o quê? Até onde o Senhor Jesus pode me perdoar? Quando olhamos para a cruz, nós vemos um cenário romano. Qualquer um que estuda a história de Roma, do Império Romano, sabe que a pior morte, a pior condenação era a de cruz. Não se conhece outra condenação mais terrível, mais maligna do que a morte de cruz. Dizem alguns estudiosos que não existe outra morte mais terrível do que a morte de cruz. E alguns vão descrevendo o que acontece no corpo. Porque a morte na cruz não é porque alguém enfia uma lança no coração e mata. Não é porque alguém foi pregado lá e morreu de crucificado. Não, a pessoa morre porque aos poucos, durante um dia, dois dias, talvez três dias, primeiro, o organismo vai perdendo toda a condição de se sustentar, e os tendões, os nervos vão se soltando, se arrebentando, o sangue vai escoando, a água vai indo embora, os pássaros vão bicando os olhos, as partes mais sensíveis do rosto, a podridão, a enfermidade, a infecção dos pregos vai tomando conta do corpo. É uma morte lenta e terrível. Então os romanos aplicavam esta sentença àqueles que verdadeiramente tinham feito as piores coisas dessa terra. E nós sabemos que Jesus mereceu aquela cruz. Sim ou não? Quem é que estaria ali? Eu e você. Mas você pode ter certeza que na hora em que o meu pecado, o seu pecado, foi colocado sobre Jesus, ele tinha que morrer. Era justo que ele morresse. E era justo que ele pagasse o preço, porque os meus pecados e os seus pecados estavam sobre ele. E ele fez isso. E assim ele alcançou justificação para mim e para você. Mas aquele ladrão não. Aquele ladrão não apenas roubava galinha. Aquele ladrão tinha sido colocado diante da corte romana e condenado à pior morte que existia. Então ele fez coisas terríveis. E ele vira para Jesus e diz: Jesus, lembra de mim. Na Bíblia está uma expressão simples, mas você pode ler nesta expressão um arrependimento genuíno. Senhor, olha quem eu fui. O Senhor não merecia estar aqui. Eu mereço. Mas se o Senhor pode, lembra de mim. E Jesus, está escrito, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você pode ler, enquanto lê essa frase: eu te perdoo. Sabe por quê? Porque eu estou aqui para pagar pelos seus pecados. O que foi que Jesus fez? E a mãe daquele menino que foi assassinado por aquele ladrão? E o pai e o marido daquela moça que foi estuprada por ele? O que é que vai dizer? Eu perdoo? Onde nós vamos arrumar força para olhar nos olhos do assassino e, ao invés de dizer tem que pagar, fala assim: eu te perdoo? Não tem outra fonte senão Jesus. Nenhum de nós é capaz de perdoar. Agora, nós não estamos falando de um assassino, de alguém que estuprou alguém da sua família. Nós não estamos falando de alguém que veio violentamente, te roubou tudo e te destruiu. Nós estamos falando de um familiar que falou mal de você. Nós estamos falando de um chefe que roubou meia dúzia de dinheiro seu. Nós estamos falando de alguém que não deu carona, de alguém que não ajudou nisso, não ajudou naquilo. Nós estamos falando de pequenas coisas familiares que a gente guarda e a gente não libera perdão. E aí vem Jesus e fala assim: quando orardes, vocês devem dizer assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade. Perdoa-nos assim como nós. Olha que oração, irmão. Sabe por que Jesus ensinou esta oração? Não é porque ele diz assim: você tem que perdoar. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Ele está dizendo que o princípio, o mecanismo do perdão diz respeito a, primeiro, eu me abençoar. e a eu ser canal para outras vidas. O Senhor me perdoa assim como eu perdoo. Porque eu perdoo aos outros, o Senhor me perdoa. E pensando de outra forma, porque o Senhor me perdoou de algo infinitamente mais sério, eu vou perdoar alguém. E onde que está a base para eu perdoar? Está no fato de que Jesus já disse, eu sou fiel e justo para ti perdoar. Perdoar do quê? Seja o ladrão na cruz, seja você com as suas coisinhas. Se o Senhor me perdoa, então eu posso perdoar as pessoas que estão à minha volta. Eu li em algum lugar que o rancor, a amargura, a raiva, o ódio, são um veneno que você toma desejando que o outro morra. Eu tomo um veneno, eu disse, eu vou tomar esse veneno para que o outro morra. E quando o Senhor Jesus vem e nos ensina sobre o perdão, ele não está preocupado em que você, oh, libera ele, abençoe ele. Ele está preocupado em que eu não me torne escravo e morra comido por dentro. E naturalmente, afete a outra vida também. Agora, como é que nasce a necessidade de perdão? Eu nunca vi o Gilberto na minha vida, então eu não tenho motivo nenhum para ter atrito, problema, dificuldade com ele. Eu vejo o Gilberto só nas festas legais, nos momentos mais maravilhosos, e é um abraço legal, gostoso, e aí ele vem e me ajuda, e eu tenho um lucro também, porque eu faço bons negócios com o Gilberto, e assim, de vez em quando eu encontro com o Gilberto, no culto talvez, eu me encontro com o Gilberto, eu não tenho relacionamento com ele, então não vai acontecer, até que se estreite o relacionamento, nenhum episódio que gere no meu coração um motivo de raiva, de rancor, de ódio. Então, irmão, não tem jeito. O único lugar onde você e eu vamos encontrar pessoas a quem nós vamos odiar, ficar... é na família. Se eu e você achávamos que não podia acontecer, estamos errados. É na família que vai acontecer. Com aqueles que nós temos um relacionamento mais intenso, que vão acontecer alguns episódios. E talvez não são episódios que vão nos trazer ódio. Talvez sejam pequenos episódios que vão nos dizer assim, não estou gostando. Não gostei. Não gostei. Estou chateado. E nós vamos para diante do Senhor nessa noite colocar para Ele. Quantas vezes eu tenho dito ou sentido não gostei? Porque o ódio, o rancor ou a necessidade de perdão não nasce grande. Ele nasce com um pequeno, não gostei. Estou chateado. Estou entristecido. E quando o inimigo consegue plantar uma pequena raiz de amargura, por isso o Senhor diz assim, não acolha no seu coração nenhuma raiz de amargura. Mas quando o inimigo consegue plantar uma raiz de amargura, aquilo abre um portão gigantesco para toda a opressão das trevas. A opressão nos leva a abrir a boca e falar algo para alguém que na hora do nervosismo, na hora da ira, na hora da impaciência ou simplesmente na hora da tristeza, sai e afeta alguém em família. E pode haver alguém na nossa família que não prospera, como muitos filhos não prosperam. Porque um dia o pai, na hora da ira, ele começou assim, não gostei, não gostei, não gostei. E aquilo foi esquentando e veio uma raiva, veio uma atitude, veio uma palavra e quebrou a alegria e quebrou a comunhão e afetou a vida de alguém. E lá na frente tem alguém que não consegue trabalhar, não consegue prosperar, não consegue prosperar na família, não consegue ser alegre, não consegue transmitir bênção, porque alguém que está amarrado pelo rancor, pelo ódio. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos pedir: Espírito Santo, tem alguém na minha família? Tem alguém junto a mim que eu estou continuamente sentindo ou pensando, não gostei, não gostei. Não, não estou feliz, não gostei. Senhor, eu quero identificar esse processo do rancor, da ira, da raiva, do ódio, do início, Senhor. E mesmo que alguém venha e me fira violentamente, instantaneamente, eu quero reagir como Jesus. Satanás, você não vai me amarrar. Você não vai me prender. Muita gente em família que não prospera, que enfrenta tantas lutas, que não abre a mente, o coração, não vive alegrias, porque guarda uma raiz de amargura. Não tem nada, não. Eu só não gostei, né? E aí para eu não, sabe aquele negócio assim da gente, para não criar nenhum problema, eu prefiro me afastar. Eu não quero isso, Senhor, na minha família. Eu não quero isso na minha vida, Senhor. Eu quero aprender a liberar o perdão. Eu quero ter a visão correta de que perdão não é um sentimento. Você pode estar verdadeiramente ferido, irmão, por alguém. Ou pela forma com que você recebeu algo, ou pela forma com que alguém fez algo. E você não precisa estar livre deste sentimento para liberar perdão. Certa vez nós estávamos em casa, eu e a Dani, e o Asaf estava nos discipulando em alguns assuntos, em algumas questões, e ele disse de uma forma que eu nunca tinha ouvido, e aprendi, e caiu para nós assim, mas profundo. Ele falou assim: toda vez que alguém pedir perdão, não fale mais nada, perdoe. Está perdoado. Eu decido perdoar de imediato, sem condições, sem impor pré-requisitos, sem impor condição alguma. Eu libero perdão para você. Satanás, perdoar não é sentimento, é uma ação que anula o seu poder de me aprisionar com um sentimentozinho de eu não gostei ou com uma ferida de alguém que fez algo realmente contra mim. Irmão, nós vamos clamar por nossa família, mas Deus está nos dando nestes 3 dias alguns fundamentos, todos nós, em todo o tempo, sobretudo com aqueles com quem vivemos, com quem passamos mais tempo, estamos vulneráveis aos atritos, às dificuldades, aos sentimentos da nossa alma, mas todos nós podemos aprender: Senhor, eu vou quebrar algumas fortalezas de Satanás na minha família, liberando perdão. Nada te impede, irmão, de sentar para conversar. Nada te impede de expor: olha, eu fiquei profundamente magoado com isso, com isso, com isso. Tem que sair, tem que haver luz, mas pode haver um entendimento e uma decisão pessoal, quase que só exata: eu decido perdoar. Senhor, eu ainda estou com um sentimento assim, assim, mas eu perdoei. Agora me ajuda a mudar tudo aqui dentro. Me ajuda a mudar os relacionamentos. Se eu tiver a visão correta do que é perdoar, eu poderei ter a ação correta. não estou sentindo nada, não estou pensando nada assim, não passou uma borracha e apagou, não aconteceu uma mágica de eu ter esquecido o que você fez, mas eu decido perdoar você, está perdoado. E quando nós liberamos alguém através do perdão liberado, nós nos desamarramos de Satanás. Libertação, Mara. Se eu tenho a visão correta do que é perdão, uma ação que qualquer um de nós pode tomar, fundamentado no Senhor e não nas nossas emoções, então eu posso ter a ação correta. Eu estou te ligando para dizer que te perdoo. Só isso. Ou quem sabe, eu vim aqui para te pedir perdão. Me perdoa. Eu carrego essa lembrança, esse sentimento a vida inteira. A partir de hoje eu não carrego mais isso. Senhor, eu perdoo. Ou eu peço perdão. Se tivermos a visão certa, teremos a ação certa. E na ação certa nós teremos a palavra certa. Está perdoado. Talvez a pessoa na sua família ou alguém lá no seu ambiente de vida não tenha essa convicção, esse ensino, mas você tem. Eu não penso duas vezes, Senhor, eu vou dizer, está perdoado. Como também eu não pensarei duas vezes, eu vou dizer, me perdoa, me perdoa. Ah, mas é muito fácil. Ele erra daqui, erra dali e chega, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Mas o Senhor disse que eu posso perdoar 70 vezes 7. Tem mais. O que o Senhor me perdoou é infinitamente maior do que o que eu tenho que perdoar alguém. A convicção, a visão correta, a ação correta, a palavra correta. E depois de perdão pedido ou perdão liberado, o Espírito Santo começa a tocar os sentimentos. Porque o Satanás não tem mais como te oprimir. Porque você decidiu liberar perdão. E aí vem uma obra do Espírito Santo que é sobrenatural. Ele nos faz crescer em amor. Convido você a fechar os seus olhos, irmão. Nós vamos clamar por nossa família. Quem sabe alguém te feriu? Ou talvez não foi assim alguém te ferindo. Talvez foi alguma coisa assim, eu não gostei. Magoei. Eu fiquei entristecido. Não, está tudo bem, está tudo bem, mas não queria que fosse, não gostei. Senhor, eu não vou deixar que uma raiz de amargura vire uma árvore dentro de mim. Eu estou acreditando de todo o meu coração no que a tua palavra ensina. Se o Senhor me perdoou, eu posso perdoar alguém. Porque do jeito que eu perdoo as pessoas, eu serei perdoado. Eu peço a você que esteja com seus olhos fechados. E se você tem, já de imediato, convicção, eu tenho uma questão na minha família de falta de perdão. Eu convido você, se você deseja que Deus trate disso com você, que você fique de pé. Não é para me dizer que você tem. É para dizer ao Senhor, Senhor, eu tenho uma questão. E eu estou ouvindo a tua palavra. E eu quero vencer isso. Senhor, não é uma ferida assim, mas eu não gosto, eu tô chateado, eu perdi a paciência com fulano, Senhor. E você quer receber algo do Espírito Santo nesta noite, fique de pé, diga publicamente, Senhor, eu me coloco de pé, porque tem alguma coisa, Senhor, que me chateia, que me irrita, me tira a paciência, e que eu não gosto, eu já aprendi a contornar. Eu tenho minhas estratégias para não me encontrar, para não tocar nesse assunto, para contornar de alguma forma. Mas, Senhor, eu quero ser transparente com o Senhor. Ou o Senhor pesa a mão em mim e me leva na força para um lugar de perdão. Ou o Senhor me toca nesta noite e me leva para um caminho de amor, Senhor. Entender isso e hoje ainda ser liberto do meu nervosismo. Sou impaciente, sou intolerante, porque eu não sei tolerar, eu não sei perdoar, eu não sei andar em amor, eu não sei me submeter. Eu já tenho até o domínio, a chave da minha vida. Eu só vou onde eu quero, eu só encontro com quem eu quero, eu só faço o que eu quero, porque eu sei como me proteger. Não, Senhor, hoje eu quero rasgar meu coração e liberar perdão. Eu quero isso, Senhor. Eu não quero olhar para alguém, eu não quero pensar de alguém. Eu quero pedir perdão. Eu quero perdoar. Talvez aquela pessoa não virá me pedir perdão nunca. Senhor, na verdade, ele acha que eu que sou o culpado. Mas eu quero, nesta noite, liberar perdão. E arrancar do meu coração toda a amarra das trevas. Eu quero dizer a Satanás, você é vencido hoje na autoridade do nome de Jesus. E você pode dizer, Senhor, não é minha força. Eu continuo sentindo, na verdade minha alma diz, eu não quero isso, não quero, não toca nesse assunto, mas eu creio no Senhor. E eu vou experimentar fazer uma loucura, sem sentir, sem nenhuma emoção, eu vou dizer ao Senhor, eu estou liberando perdão para aquela pessoa. E o Senhor vai trazer aquela pessoa, o Senhor vai me levar aquela pessoa e eu vou dizer pessoalmente, eu estou perdoando você. Eu não tenho coragem, mas o Senhor vai me dar a oportunidade de ligar para alguém, de me encontrar com alguém, ou de agora, diante do Senhor, dizer assim, eu estou pedindo perdão por isso, para esta pessoa, para aquela pessoa. E Senhor, eu estou fazendo isso convicto de que o Senhor vai mudar algumas coisas na minha família. Eu vou sair daqui tocado pelo Teu Espírito Santo, leve, sem as amarras do rancor, do ódio ou de não gosto. Você crê nisso, irmão? Sai do seu lugar e vem para o altar. Vem para o altar. Jesus, chame por Ele. É Ele quem sabe perdoar. É Ele quem nos ajuda a perdoar. Jesus, levante as suas mãos a Ele. É um sinal de rendição. Nós só vamos dar um pequeno passo. Ele é quem vai fazer a maior parte. Nós estamos dizendo a Ele: eu entendo, Senhor, e eu creio nesta verdade. O Senhor disse que eu posso perdoar. Senhor, o fato de eu ter sido perdoado pelo Senhor me dá condições de perdoar. Aonde na minha alma o inimigo lança pensamentos, sentimentos, ideias, sugestões, que me põem lá no alto como um autônomo, independente, vingativo, ou talvez um que se isola para não se ferir. Senhor, põe o teu fogo. Põe a tua mão agora. Diga isso a Ele pessoalmente. Pode vir me tocar, Jesus. Pode vir me tocar, Jesus. Fale com Ele, irmão. Você veio para o altar, fale com Ele. Jesus, pode me tocar. Eu não quero carregar esse peso. Eu não quero, Senhor. Eu não quero carregar essa indiferença com alguém só porque eu não gosto, porque eu... Senhor, eu quero estar leve, liberado, Senhor, fluindo em amor. Eu não aceito dentro de mim esse peso, essa amarra da falta de perdão. Se é algo que você precisa ir a alguém pedir perdão, levante a sua voz, peça ao Senhor: Senhor, me encha de graça, de sabedoria, de coragem que eu preciso, porque eu vou procurar alguém, quem sabe hoje ainda, Senhor, só para dizer uma frase: me perdoa. Pode ser que a pessoa do outro lado, Senhor, me jogue mais um monte de coisa na cara, eu vou dizer: me perdoa. E eu estou pedindo que o Senhor Jesus entre em ação, que o Teu Espírito Santo entre em ação na hora que eu tomar essa atitude, por fé, quase que só por fé, Senhor, ou mesmo, ou talvez quase que só por obediência, Senhor, por arriscar, ver se isso acontece mesmo, que o Senhor entre nessa história e que o Senhor honre minha atitude, Senhor, em nome de Jesus. Talvez você precise perdoar alguém. Senhor, eu quero liberar perdão para aquela pessoa que fez isso, para aquela pessoa que não fez aquilo. Você pode levantar a sua voz e citar nomes, mesmo que seja baixinho, mas cite um nome: Senhor, eu estou pondo diante do Senhor fulano de tal. Nesse momento, abra a sua boca e libera esse som: Senhor, eu estou pondo diante do Senhor fulano de tal. Senhor, eu preciso perdoar aquele assunto. Senhor, eu preciso pedir perdão àquela pessoa. Senhor, eu estou pondo diante do Senhor estas pessoas, estas vidas, e eu estou declarando ao Senhor: eu libero perdão, eu peço perdão. Senhor, eu peço perdão a Ti, eu vou pedir perdão a estas pessoas. Senhor, eu vou liberar perdão a quem nem sabe que preciso liberar, mas agora no altar eu quero declarar isso. Levante a sua voz e declare em nome de Jesus. Ouse, ouse, irmão. Declare em nome do Senhor Jesus. Seja livre, irmão. Seja livre das amarras. Seja livre dos pensamentos, dos sentimentos. Haja em nome do Senhor Jesus. Haja. Senhor, em nome do Senhor, receba no teu altar. Receba no teu altar. Senhor, capacita-nos, Senhor.